Muito bom dia pra vocês. YD 911, líder rádio e televisão limitada, 98.3 São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje um sabadão, dia 16 de julho. É o Raimundinho. Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bom dia, 7:10. Mais um sabadão onde nós vamos comer, vamos dirigir e vamos viajar ao vivo aqui nos 98.3 com mais uma edição do Raimundinho. Para começar o nosso programa, vamos dar o nosso bom dia especial aqui para nossa querida Michele. Bom dia, Michele. Bom dia, Milton. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Para você que está curtindo a programação Líder, vamos aos destaques da dona Michele no programa de hoje. Olha só, para quem gosta de dirigir e viajar, tem uma reportagem super legal sobre o novo Kia Sportage que a gente foi conhecer e testar. Muito bem, bom dia também para o Marcelo. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. Seus destaques, por favor. Bom, nós fomos conversar com o Alexandre sobre as maravilhosas coxinhas do Vila Dionísio. E tem novidade gastronômica essa semana pintando aí. Muito bem, 7:11 agora, Josiel, bom dia pra você. Vamos com o seu destaque no programa de hoje. Bom dia ao Milton, bom dia Ricardo, bom dia Michele, bom dia Marcelo. Mais um programa, mais um privilégio de estar aqui dividindo com nossos ouvintes o Raimundinho na Líder. Então, entre os nossos destaques de hoje, a gente vai falar sobre um encontro de antigo mobilismo que está acontecendo aqui em Rio Preto. Você vai conferir um bate-papo bacana que o Marcelo fez aí com o Alexandre Perim, que é o presidente do primeiro clube aqui da cidade e um dos organizadores do evento. Muito bem, Ricardo Cirilo, bom dia para você, o seu destaque no Raimundinho de hoje. Bom dia, meu destaque hoje, que faltando 15 dias para encerrar as férias, o turismo rural é uma opção de lazer aí pro pessoal que ainda está nas férias. E a gente, para falar um pouquinho disso, a gente vai receber aqui a Marciana Lopes, que vai falar sobre o turismo de caminhada. Mas antes disso, o Marcelo, que a entrevistou, vai falar um pouquinho de como é esse turismo rural aí. Muito bem, lembrando o seguinte, hein? O programa vai ao ar todo sábado a partir das 7:00 AM. Tem os boletins também com dicas para você viajar, comer e dirigir de segunda a sexta-feira a partir das 7:30 no Líder Notícias. O programa pode ser ouvido, é claro, pela internet. Você pode acessar o liderfm.com.br e no raimundinho.com.br você encontra muitas reportagens e também vídeos sobre dicas de passeio. Você pode acompanhar as novidades do Raimundinho nas principais redes sociais e também pode assinar a nossa... Para você que está curtindo a programação Líder FM, né? Além de você receber as principais reportagens semanalmente também no seu e-mail. O ouvinte pode participar ao vivo do programa via WhatsApp. Hoje também temos o WhatsApp do Líder Notícias e do Líder FM 991243883. Você pode entrar também no YouTube para você poder assinar o canal e tem em primeira mão os vídeos sobre os principais lançamentos automotivos, além de dicas para você viajar, comer e dirigir no programa. Para você que está acompanhando a programação Líder, ou nossa querida Michele, como é que foi o programa semana passada? Já teve uma repercussão, todo mundo já está comentando. Olha, Milton, foi bem legal mesmo. O pessoal curtiu bastante, né, Marcelo? Sim, sim. Bom, o pessoal é meio suspeito, né? A gente conversou bastante com amigos, coisa e tal, eles aprovaram. Mas enfim, acho que a gente tá indo no caminho, né, amigo? E a gente conta com você, ouvinte, para sugerir pauta, dar dica de turismo, o que, que você quer ouvir aqui, dica de gastronomia aqui na cidade, na região e até no mundo, né? Manda pra gente aí, via WhatsApp e pelas nossas redes sociais também. Muito bem, pois não, José. E por falar em redes sociais, né, Michele, a repercussão dessa semana é igual você falou, não sei se é só os amigos, mas foi bem bacana. Bombou aí Facebook, Twitter, que a gente acompanha mais, foi... O Raimundinho na Líder estava em todas. Eu me senti um privilegiado até de aparecer tanto por aí com a Raimundinho na Líder. Então, você que está aí nos ouvindo, compartilha aí as nossas postagens. Qual que são as redes sociais do Raimundinho mesmo? A gente está em todas praticamente. Isso, né, a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook... no Pinterest, em várias redes sociais, no Snapchat, E se você quiser compartilhar uma foto de viagem, uma foto de um prato gostoso que você comeu pelo mundo, compartilha por meio da hashtag RaimundinhoNaLíder. É importante também ressaltar que tudo isso você pode conferir no site da rádio, que é o liderfm.com.br. Este programa mesmo, que é ao vivo, todos os sábados, das 7 às 9 da manhã. Esse programa depois a gente disponibiliza ele no site, lá na seção de podcast. Então você que perdeu o programa aí, não é por isso que você vai deixar de nos ouvir. É só acessar o liderfm.com.br. Provavelmente na segunda de manhã você vai ter o programa na íntegra. Ali na seção do podcast, né? Exatamente. Tá certo, então. Muito bem. Posso mandar um abraço para uma pessoa que está ouvindo a gente? Sim, claro. O Augusto Oliveira, ele mandou um recadinho aqui dizendo que tá ouvindo a gente, ó, que legal. Legal, Augusto, tá comendo, tá dirigindo ou tá viajando? E lembrando que a Michelle tá sempre colocando também o Raimundinho ao vivo aqui pelo Facebook, daqui a pouquinho você vai ter os nossos entrevistados e também saber um pouquinho mais ao vivo acessando o Facebook do Raimundinho, ok? Vamos começar com música então no programa de hoje? Vamos tocar música. O que você preparou aí, Marcelo? Bom, para começar, as primeiras duas, a gente vai de Mestre Ambrósio, Mangue Beat de Recife, Se Zé Limeira Dançasse Maracatu. E depois o Rapadura Chique Chico, um rapper cearense, que vai mandar a música... Cadê o nome da música? Norte e Nordeste. Vamos Norte, de Made Nordeste, in Brasil, começar com música brasileira. 7h16, Raimundinho no ar, bom dia! Líder é demais! Vi Zé Limeira descendo do firmamento. Vi Zé Limeira descendo do firmamento. Um batalhão de jumento vinha tocando corneta, mais de 100 anjo perneta celebrando um casamento. Vem pra fazer negócio de confiança. Vem pra fazer negócio de confiança. Pra ver pesar na balança, cinco véi não dá um quilo, mais de 100 gramas de grilo no bucho de uma criança. Se Zé Limeira sambasse maracatu. Se Zé Limeira sambasse maracatu. Escuta o que eu digo a tu. Era rato, cobre, gia, sapo, pica, cacutia, coco, e cacururu. Se Zé Limeira sambasse maracatu. Se Zé Limeira sambasse maracatu. Cor de jumento era azul, tinha juiz, macaco, veneno, comer de rato, tinha chifre, gado. É Zé Limeira pra prefeito, eu vou votar. É Zé Limeira pra prefeito, eu vou votar. Bota uma lei pra lascar, nem real e nem cruzeiro. Bota bosta pro dinheiro pra ver o povo rica. O Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o Sul deu a riqueza, para o Planalto a beleza. O Nordeste é a poesia. Rasgo de leste a oeste, como peste, do sul ao sudeste. Sou rap, agreste, norte e nordeste, epiderme veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pretas e bocas. Os tapas matam essas moscas, toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques, atiro chaques nas bases dos meus sotaques. Oxi, querem dormir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzir nossos clones. Se afastem dos microfones, trazem nível baixo para singles fracos, rachos de cadastros. Não sigam seus rachos, negados, padrachos, cidade negada, como madrachos, tirados, já numa racha. Se sofres com pregatas, baixa, ninguém mais empata. Meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha, com força, garra, enxada, se crava em minhas mortalhas. Tive que correr mais que vocês, alcança minha vez. Garra com nitidez, nitidez, vinceis, monstro camponês. Exerce influência, tendência, vivência, desses destinos. Assume seu clandestino, se negam no nordestino. Vergonha do que são, produção sem expressão própria. Se afaste da criação, morrerão porque são cópias. Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista. Só freestyleira e nordeste, não querem ser repentistas. Rejeitam xilogravura, cordel que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, os tetos, os manifestos. Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto. As rádios, palcos abertos, inova em projetos, protestos. Arremesso fetos, escuta, a cidade só existe porque viemos antes, na dor desses retirantes. Com suas sangue imigrante, rapadura. Eu venho de jeito, raça, nave, ai. Mesmo norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma! Em nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Em nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes e suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos. Devasto as galerias tão frias, cuspo grafias em vias, espalho crias em linhas, filhas, discografias. Arrasta LPs, EPs, CDs, DVDs, cachês, clichês, surdez, vocês não desta vez. Esmago boicotes em estrofes, comportes, cortes em vlogs, poetas pobres em mortes, ou choques em hip-hops, versos feroz. Sem vozes ou mortes aos topos, blogs, repente forte do norte, sacode em trotes, galopes, metafita embolada, vigem em bilhetes, estates, sou breaking fakes, enfeites, cacete nas mixtapes. Bloqueio esses eixos e deixo sem alimentação. Alheios fazem feio nos meios de comunicação. E essas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados, ouvintes habitolados é o que produz. Contratos que pagam eventos forçados, comprados sobre latados, páginas sairão entalados com esse cuscuz. Ao extremo, vem ao terreno, me empenho em trampo, agrônomo, espremo tudo que tenho do engenho ao campo autônomo. Fazemos temos oxigênios anônimos. Não, gêmeos fenômenos, homogêneos, homônimos. Caros exteriores, agrade seus criadores. Diários com seus labores, contrários à importação. São raros nossos autores, amparo pra agricultores. Calcários pra pensadores, preparo pra incitação. Socorro que faço cocada, embolada, bolo na hora. Minha fala é bala de agora, é de aurora e de alvorada. Cortando o céu da estrada, do nada eu faço de tudo. Ruxada, áreas e mundo e no estudo faço morada. Sou doce lá dos engenhos e venho com essa doçura. Tu tenho poesia pura, fartura de rima tenho. Desenho nossa cultura, por cima e não por debaixo. Não sabe o que é cabra macho, eu me apresento rapadura. Espanco suas calças largas com vagas para calouros. Estranho som do Gonzaga, minha sandália de couro. Que esmaga cigarras e zoros, mata nos criadores. Meu povo, maior tesouro, amor regional duradouro. Recito os ribeirinhos, o mar abaixo em vivência. O norte começa a essência, não enxerga essa concorrência. São como iguais, eu vi vários, achei que era só um. Se no nordeste não tem grupo bom, não tem lugar nenhum. Toma! Em nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Em nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. O nordeste é poesia. Doutor, a mãe natureza, com toda a filosofia, fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura, para o nordeste a poesia. Na Líder 7h23, o Raimundinho na Líder, para você que tá ligado nos 98.3, muito bom dia. 7h24 agora, lembrando o seguinte: as USBs estão na moda em todo o Brasil e as montadoras, em meio à disputa pelo consumidor, não param de trazer novidades, e a mais recente é a nova Kia Sportage. Raimundinho foi conhecer e testar esse modelo. Para você que tá aí ligado na programação Líder, vai ouvir as novidades da Kia Sportage. Não é isso, Marcelo? Isso, isso. A Michelle continuou e foi até o lançamento, né, Mi? Isso. E, bom, Fala um pouquinho sobre o carro antes. Bom, a gente foi até o lançamento, a gente testou o carro e conversou com o presidente da Kia Motors Brasil, José Luiz Gandini. E ele falou sobre o carro, que mudou bastante o design. E, bom, ouve aí a nossa reportagem que você vai saber mais sobre ele. A Kia lançou no final do mês de junho a quarta geração do Sportage aqui no Brasil. O SUV é o carro-chefe da marca e agora está mais sofisticado e conta com muitos itens de conforto e segurança. O Sportage está disponível com motor 2.0 Flex. Quando abastecido com etanol, o motor entrega 167 cavalos. E com gasolina, chega a 156 cavalos de potência. As duas versões contam com câmbio automático de 6 velocidades. E a direção é elétrica progressiva. Nós conversamos com José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors Brasil, que falou um pouco mais sobre esse importante lançamento da marca no Brasil. Bom, primeiramente, obrigado pela presença aqui no lançamento do Sportage. Estou muito feliz em recebê-los aqui. Se é líder, é líder, né? Tem que ser bem tratado, não é assim? Sim. Obrigado pela presença. Veja bem, esse carro mudou tudo. É uma nova... mudou. O motor é o mesmo 2.0, porém mais eficiente energeticamente, ele consome menos, polui menos, por isso tem um pouquinho a menos de potência, tem 167 cavalos, mas o resto, a parte mecânica é basicamente aquela do Sportage, eu digo atual, mas é, já é antigo porque tem o novo aí. O novo Sportage chega em duas versões, a LX e a EX. Dessa vez, a tração 4x4 ficou de fora. E além do visual, Gandini destacou os diversos itens de segurança desse SUV. O carro ficou totalmente moderno, frente maravilhosa, com faróis de LED, todas as luzes de LED, mas nós demos muita força no montar esse produto pela segurança. Nós quisemos colocar tudo que havia disponível na Coreia de segurança no produto. Nós temos o detector de ponto cego, por exemplo, e quando você está dirigindo o carro na cidade, você dá seta para entrar em algum lugar, se tem alguém naquela lateral, naquele ponto em que você não enxerga, ele dispara um alarme, fica apitando no retrovisor. Ele tem o detector de tráfego quando você está numa vaga e vai sair de ré, se vem vindo um carro, ele começa a apitar. Ele tem airbags laterais de cortina, airbags dianteiro duplo. Ele tem assistência em subidas. Quando você está numa rampa que você vai sair, ele não volta para trás, ele segura para não voltar. Quer dizer, nós demos total importância aos itens de segurança do produto. E fora isso, lógico, no top nós colocamos tudo que podia ser colocado. Nós temos bancos elétricos nos dois, dianteiro, passageiro e motorista. Nós temos sovamento de couro, tudo que os outros têm, e outras coisas que eu tenho convicção que deixaram o carro muito atraente. Além do visual e do acabamento interno, outro ponto positivo é o espaço que ele oferece para ocupantes e bagagens. A capacidade do porta-malas de 140 litros passou para 868 litros. Ótimo para quem adora pegar a estrada com a família. Na categoria dele é o maior porta-malas. Ele tem praticamente o porta-malas de um carro popular a mais do que a concorrência, do tamanho do porta-malas. São 868 litros. 128 litros a mais. Aumentou a barbaridade o porta-malas dele. Isso para quem tem família. Você vai viajar, você tem que levar mala. Quem tem criança, leva carrinho, leva um monte de coisa. Então isso é muito importante. A boca também do porta-malas também aumentou. Em resumo, o carro ficou maravilhoso. O novo Sportage já está à venda. A versão LX custa R$ 109.990 e a EX R$ 134.990. Se você quiser saber mais sobre o modelo e ver algumas fotos, acesse o raimundin.com.br. Muito bem, 7h28. Michele, uma curiosidade, todo mundo fala SUV, SUV. Que é essa sigla, SUV? Ricardo, SUV é sigla para Sport Utility Vehicle, que em português é veículo utilitário esportivo. E o termo começou a ser usado popularmente em Detroit, nos Estados Unidos, em 1980. O que é legal que a Kia, a Sportage é um carro antigo de linha, né? Isso. Ela era formatos menores e ela vem cada vez que vem uma nova versão, ela vem aumentando sua capacidade. Isso. E tornando um carro cada vez mais família, um carro que ajuda muito em viagens aí com a família, principalmente para quem tem criança e tem que carregar uma parafernália de apetrechos aí, carrinhos, brinquedos, piscina, inflável, enfim. Eu lembro que na minha época, quando eu era pequeno, não tinha SUV. Aí eu tinha um jacaré inflável que eu tinha que levar pra praia, tinha que ir em cima do carro amarrado. Era muito engraçado. Só uma dúvida, a Veraneio não seria uma SUV? A Veraneio eu acho que se enquadraria, mas ela tá mais ou menos no formato do picape cabinada, né? Eu penso isso, eu acho que é o caso da Trailblazer. Hoje a Trailblazer, que é uma picape cabinada, eu acho que ela tá mais pra SUV do que uma picape cabinada, porque não tem utilidade nenhuma para caminhonete. Na realidade, eu penso assim. Sim. E esse conceito de SUV, Ricardo e ouvintes, ele nasceu na década de 1930, também em Detroit, com o lançamento do Chevrolet Suburban, que é fabricado até hoje. Até hoje. O americano é bem conservador nas suas marcas, né? Ele mantém aquelas que lançaram no ele é fiel, né? Ele é fiel às marcas. E o Sportage chegou aqui no Brasil na década de 90. E ele era um Jeep. Um quadradinho, Era um quadradinho. Se você entrar lá no site, no Raimundinho, tem uma foto dele da década de 90. Maravilha. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Sete e trinta e cinco, muito bom dia pra você. Ô chefe, daqui a pouquinho nós vamos chegar naquele assunto que você gosta, que é sobre comida, viu? Daqui a pouquinho. Vocês não sabem o que é uma coxinha no café da manhã. Meu Deus, sensacional. Bom, pra você que está ligado aqui no Raimundinho é o seguinte, cara, muita gente agora tá naquela fase de gostar ainda mais dos carros antigos. Muita gente está comprando carro, está fazendo aquela reforma para deixar o carro cada vez mais original do que quando foi antigamente, não é isso? Não é isso, Marcelão? Sim, sim. E nesse final de semana vai ter uma turma aí reunida com suas coleções de carro. E vamos conferir na reportagem da Michelle Montemore. Vamos lá. Semana acontece o 15º Encontro do Antigo Mobilismo aqui em São José do Rio Preto. O evento começa às 9 da manhã no recinto de exposições e é realizado pelo Clube Antigo Mobilismo Pioneiro. Nós conversamos com Alexandre Perim, presidente do clube, e ele nos falou quantos carros eles esperam receber no encontro. Esse é o nosso 15º encontro, né? E a expectativa que temos é assim, entre 500 e 600 carros, que é mais ou menos a média que temos nos encontros anteriores. Além da exposição de carros antigos, como Mustang, Ferrari e Cadillac, o encontro terá um mercado de pulgas, onde são vendidos objetos antigos, contará com a presença do Clube do Fordinho, do Opala, do Fusca, uma exposição de motos Harley Davidson, barraca de miniaturas e Hot Wheels, feirão de veículos antigos e diversas outras atrações. Além dos carros antigos, vamos ter a participação de diversos clubes que vêm de toda a região trazendo seus carros, festival de food trucks com diversos tipos de alimentos, shows, apresentações. Existe também lá uma feira de expositores e vendas de miniaturas, antiguidades, mercado de pulgas, peças de carros antigos, que vão estar tudo lá expostas à venda para o pessoal também. Para as crianças vamos ter mini carros para eles andarem, pula-pula, balões, essas coisas para se divertir. Então tem atração para todo tipo de público durante o dia todo lá no evento. Para participar, os colecionadores poderão se inscrever na hora. O Encontro do Antigo Mobilismo acontece neste sábado e domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, no recinto de exposições em Rio Preto. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Na Líder 7 e 37 agora. Lembrando, né, amigo, que a Ivete Sangalo foi execrada com essa música. Porque, olha, Marcelo, não é carro velho, é carro antigo. Antigo mobilismo, né? É uma coisa, outra coisa. E a Ivete Sangalo vai com o carro velho dela lá pra Bahia. Essa música deu... É, tem gente que se ofende. E uma curiosidade para quem gosta de história do setor automotivo, em Dearborn, nos Estados Unidos, cidadezinha do estado de Michigan, ao lado de Detroit, fica a sede da Ford Motors e também tem dois espaços criados pelo Henry Ford em parceria com o inventor da lâmpada, Thomas Edison. E esses espaços contam a história da indústria automotiva e, enfim, da indústria em geral. Se você quiser saber um pouco mais sobre, tem vídeo no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Muito bem, vamos de som agora. Daqui a pouquinho vamos falar sobre comida para você que está acompanhando o Raimundinho aqui nos 98.3. Agora 7h38, vamos ouvir o que, meu querido Marcelo? Bom, agora é hora de 100 Mile High City, de Ocean Colour Sunny, uma banda inglesa. E depois Dirty Love, do Frank Zappa. Bora lá! Líder FM. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love, your dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love. Your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little Bo-Peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. That dirty love. Come on, friend, to the poodle choose this map. The poodle bites. Come on, friend, to the poodle choose this map. The poodle bites. Come on, friend, to the poodle choose this map. Poodle bites. Come on, friend, to the poodle choose. Not a speck of cereal. Poodle bites. Come on, friend, to the poodle choose. Nothing but the best for my poodle bites. Come on. Na Líder 744, Raimundinho na Líder, rapaziada, curtindo aqui nesta manhã de sabadão. Já chegamos na metade do mês de julho, hein, chefe? Opa! O ano tá voando. Você sabe quando, quando eu falo metade do mês de julho, sabe o que eu lembro? É. Daqui a pouco tem que pagar salário de novo. Em agosto tem que pagar o salário de julho. Ai, é ai. Complicado. Vamos falar agora de comida, chefe. Vamos falar de comida. É a parte mais que eu mais espero que, do programa, por quê? Somos dois. Eu venho sem tomar café. É, adoro uma coxinha com Coca-Cola de manhã. Aí os caras depois falam que eu tô gordinho. Não, peraí, gente. O ruim é o cara que é magro, vê essas coisas, não come. Aí fica lá se torturando. Pede as delícias, então, da vida. Come uma coxinha, depois faz que nem eu. Anda 10 quilômetros. Só que eu ando de carro. É. De carro, né? E agora, e aí, a gente é uma frequência, uma grande crescente no país, eu acho que é a chegada dos fast food. Sim, é, sim. Eu embora não sou muito... adepto aos fast food, eu detesto praça de alimentação de shopping, detesto esses lanches de madrugada, eu prefiro parar nos carrinhos aí no meio da rua, mas o fast food é uma grande opção hoje pro brasileiro que gosta de fazer um lanche rápido, né? Sem dúvida. Eu só questiono, e eu vou perguntar depois para vocês, a qualidade do fast food. Bom, achei que ia sobrar pra mim falar o nome dessas músicas aqui, mas não é não, né, Marcelo? Bom, então, tá chegando no Brasil algumas gigantes do fast food. McDonald's, Burger King e Subway vão ganhar duas concorrentes peso pesados. Confira na reportagem. Bora lá. A batalha das redes de fast food em solo brasileiro ganhou mais dois adversários gigantes. A Wendy's, terceira maior rede do mundo, atrás apenas do McDonald's e do Burger King, abriu nesta semana sua primeira lanchonete no país. Fundada em Ohio em 1969, a Wendy's tem como estrela do cardápio o famoso Baconator, lanche com dois hambúrgueres de carne tipo Angus, queijo cheddar, maionese, ketchup e seis tiras de bacon. A Wendy's funciona na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Uma segunda loja será aberta em agosto, na Vila Olímpia, também em São Paulo. A capital deve receber até o final do ano outras três lojas da marca. E ainda neste segundo semestre, também chega ao país a rede Taco Bell, especializada em comida mexicana. Criada em 1962 nos Estados Unidos, a rede, que ficou famosa por seus burritos, nachos, tacos, pizzas mexicanas e saladas, tem planos de abrir 25 lojas no Brasil até 2020. As duas primeiras também serão na capital, uma na Avenida Paulista e a outra no Shopping Center Norte. Marcelo Ferri, para o Raimundinho na Líder. Na Liga 746. É o que eu falei pra você. Marcelão, qual é a gente é inquestionável, claro, nomes como McDonald's, Burger King, Subway. Agora, um sanduíche artesanal, como é o caso agora das cervejas artesanais, não é mais saboroso? Ah, sem dúvida. Tudo que é artesanal é mais... Você vê que foi feito com mais carinho, né? Enfim, é mais saboroso, sem dúvida. É, eu acho que talvez não tenha o tal do conservante. Como é que essas... Então, a indústria do fast food, um dos grandes problemas, na minha humilde opinião, é a quantidade de sódio para se conservar, né, o alimento, né, e coisa que o artesanal não tem. Não tem, né? Né? Mas, no fim das contas, acho que aqui no Brasil já tem espaço para tudo, né, pro pessoal que curte o artesanalzinho e pro pessoal que, enfim, vai no industrializado mesmo. E eles têm uma técnica para fazer os lanches deles que é uma coisa... única deles, uma coisa exclusiva deles, né? Sim, exato. Eu acho que esses fast food que estão chegando, eles vêm com uma proposta de qualidade. Porque eu lembro, no começo de McDonald's, todo mundo era uma febre, porque o marketing em cima da marca realmente é muito grande, né? E às vezes a decepção pelo que a propaganda proporcionava não era dentro da realidade. Tanto é que o McDonald's teve que passar por algumas transformações, né, para atender o gosto do brasileiro, né? Sim. Diferentemente. E o que eu acho assim do McDonald's é, quando você vai para fora do Brasil, tem cada cidade onde ele está, na Itália, nos Estados Unidos, ele tem uma opção regional. Isso. De um lanche. O único que é o mesmo em todo mundo é o Big Mac. Oi. Né? E a gente estava falando de sanduíche gourmet e mais artesanal. Até o McDonald's está apostando nisso agora. Justamente. Né? Ele tem algumas versões, né? Você sabe quando foi criado o McDonald's, Ricardo? Não, eu não era nem nascido. É isso que eu ia perguntar. O McDonald's é o primeiro desses gigantão? É o primeiro, é o mais antigo deles? Então, o McDonald's foi aberto... O primeiro McDonald's foi aberto em San Bernardino, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1940. E não tinha esse lance de sentar na mesinha e ser servido na mesa, não. De pegar o lanche e comer na mesa. O pessoal era servido no próprio automóvel por garçonetes usando patins. Olha que legal. Legal que algumas redes até acabaram, assim, caíram no esquecimento. Eu vou falar do Jack in the Box. Nossa, né? Era uma rede sensacional. Tinha uma lanchonete da Jack in the Box ali na Rua Augusta, nos anos 75, 80. Era muito legal. Em São Paulo você encontra algumas redes, enfim, redes de sanduíches artesanais, inclusive, que são redes, porém não fazem, né, esse trabalho industrializado. Assim, um negócio é outra pegada, vamos dizer assim. Agora, a Michelle falou de uma curiosidade aqui, né, que antes o pessoal não tinha essa de sentar para comer, né, comia dentro do carro e tal. A primeira loja de fast food a disponibilizar mesa e cadeira para o pessoal sentar e comer na própria loja foi o Burger King. Burger King, olha isso. E tá em plano expansão sempre, em né? Plano expansão. Chegou no Brasil forte, né? Em Rio Preto já tá abrindo outras lojas. E agora, sabia que o Brasil também tem sua rede de fast food? Qual é? Vamos ver. Bob's. Bob's foi a primeira grande rede de fast food brasileira. Foi Ela inaugurada... é original do Rio de Janeiro? Isso. Foi inaugurada lá em 1952. Ah, porque assim, no Rio de Janeiro é um Bob's em cada esquina. É, né? Verdade. É impressionante, né? Sim. Agora, quando é que vai ter uma rede de coxinha, hein? Bom, rede de coxinha. Porque o povo adora uma coxinha. Adora uma coxinha. Olha, e a história da coxinha, do amor pela coxinha aqui no Brasil é antiga, hein, Ricardo? Mas depois a gente vai contar, falar sobre isso. Nossa, eu tô ansioso pra saber. E quando for fazer a matéria da coxinha, eu vou dar uma saidinha, porque eu acho que eu trouxe uma coxinha. Bom, 8 minutos agora para as 8. Vamos falar então de coxinha? Vamos falar, porque aqui em Rio Preto nós temos uma coxinha mais do que deliciosa, não é isso? É isso mesmo, Hamilton. A gente conversou com o Alexandre Zanin, lá do Vila Dionísio. Quem nunca comeu uma coxinha do Vila? É super famosa. Tão famosa que agora eles têm delivery, tem food truck de coxinha. E ela é famosa aqui em Rio Preto e lá em Ribeirão também. A gente conversou com o Alexandre Zanin, porque eles vão lançar uma novidade relacionada à coxinha. Ouve aí. Vamos saber qual é. As coxinhas entraram no cardápio do Vila Dionísio 3 anos após a abertura da casa em São José do Rio Preto. Em busca de novidades e de um prato que representasse o pub, os proprietários testaram diversas receitas antes de colocar o quitute no cardápio. A coxinha do Vila Dionísio surgiu em março de 2007. O Vila Dionísio abriu em final de junho de 2004, então ela surgiu cerca de quase 3 anos depois da origem do bar. Na época a gente estava querendo ter a nossa coxinha, porque tinha alguns bares em São Paulo, como é o caso do Veloso, como é o caso do Frangó, né? Tem uma padaria em Sorocaba que tem uma coxinha famosa também, e a gente achava que a gente precisava ter uma coxinha com a nossa cara. Nós fizemos uma série de testes, nós ficamos 2-3 meses testando várias receitas, mudávamos os ingredientes da massa, mudávamos os ingredientes do recheio, até que a gente chegou numa fórmula que a gente achava muito interessante, tanto de tamanho da coxinha, da qualidade dos recheios, do tempero, né, e o público acabou correspondendo bastante, né, acabou gostando bastante e acabou se transformando numa referência. Eles não imaginavam que a receita da coxinha fosse fazer tanto sucesso. A gente não imaginava que ela fosse ser o carro-chefe do bar, né? Até porque a nossa cozinha sempre teve uma série de pratos que eram muito interessantes ou que eram muito procurados pelos clientes. A gente achou até que pudesse ser um produto de destaque, mas não com a dimensão que tomou, né? Ela rapidamente começou a ocupar 10%, 20% dos pedidos mensais. E hoje em dia, tanto em Rio Preto como em Ribeirão, ela varia entre 60% e 70% de todos os pedidos que saem da cozinha. E já que ela foi criada no pub, que tal harmonizá-la com uma cerveja? A nossa coxinha tradicional de frango com catupiry, ela é uma coxinha que ela vai muito bem, tanto com as pilsens tradicionais brasileiras, vamos colocar assim, né? Mas ela vai muito bem também com uma India Pale Ale, né? Uma IPA, como uma American Pale Ale, né? As cervejas que já trazem um lúpulo bastante evidente, né? Pelo amargor, pelo aroma, e então acaba combinando muito, assim, né? Talvez seja a degustação mais interessante. Depois do sucesso da coxinha de frango com catupiry, o Vila resolveu agradar os clientes que sempre buscam por novidades e incluir uma versão doce no cardápio. Nós temos clientes que vão ao bar desde que o bar abriu e eles estão sempre curiosos pelas novidades no nosso cardápio, tanto de cervejas, de drinks, mas também de petiscos. Então a gente sentiu essa necessidade de desenvolver alguma coisa nova, e a coxinha já tem uma história tão forte com o bar, né? E a gente queria fazer ela com um recheio doce dessa vez. E a história da gente colocar um chocolate meio amargo, com um chocolate belga, né, que trouxesse pra gente uma experiência muito legal, que não fosse só aquela coisa de uma coxinha doce, mas também tem a ver essa história da coxinha com o amargo, com um chocolate de grande qualidade, e que vai ser, inclusive, muito interessante pra gente fazer, tanto para degustá-la individualmente ou para fazer qualquer tipo de degustação com algumas cervejas específicas que a gente já está combinando de oferecer para que o cliente tenha essa experiência. E a coxinha de chocolate belga nem entrou no cardápio e já faz sucesso nas redes sociais. Olha, o vídeo que a gente postou na internet nos últimos dias foi até para a gente sentir qual era o interesse ou a aceitação, né? Foi mais para a gente medir como se fosse um termômetro, né? Para a gente ver qual seria o interesse das pessoas. A gente ficou, inclusive, muito surpreso, porque num prazo de menos de 2 dias, um vídeo de 5 segundos que teve mais de 100 mil visualizações, quase 1000 compartilhamentos, tamanho interesse das pessoas, milhares de pessoas acabaram se marcando ali, foi uma coisa que foi muito legal, né? Das pessoas demonstrando o seu interesse pelo produto. E agora a gente está treinando o pessoal da cozinha, comprando toda a matéria-prima para que isso, na hora que entrar no cardápio, não falte mais, para que a gente tenha esse produto disponível todos os dias. A gente acredita que até meados da semana que vem, por volta do dia 20, a gente deva tê-la no cardápio já de forma fixa, né? Agora, uma dica de qual cerveja harmonizar com a nova coxinha doce. Essa coxinha nova de chocolate belga, a gente costuma aconselhar todo produto à base de chocolate, né, ou de cacau, desde bolo, desde cookies, brownies, ou sobremesas específicas aí com chocolate, as cervejas stouts, as cervejas porters, ou até mesmo alguma fruit beer de cereja, por exemplo, são experiências muito interessantes com o chocolate. E são as cervejas que a gente deve indicar, que a gente deve aconselhar os clientes a harmonizar com essa coxinha especial de chocolate belga nos próximos dias aí no Vila Dionísio. Olha, muito obrigado pela oportunidade, tá? Estamos sempre à disposição e a gente espera vocês para conferir essas coxinhas lá no Vila Dionísio. Valeu, viu? Um abraço. Opa, pode contar com isso. Valeu, Alexandre. 2 minutinhos para as 8 aqui no Raimundinho. Oh, e a coxinha, Milton, que é uma delícia genuinamente brasileira, né? Isso. E não é só aqui no Brasil que come coxinha. Lá em Mato Grosso do Sul também a gente gosta muito do... a gente gosta muito de coxinha. Lá a preferida é carne, mas com a massa de mandioca. É lá no seu país. Não é só no Brasil, não. Lá em Mato Grosso. É mandioca em pé, tá certo. Olha só. E tem umas curiosidades aí, né, Michele? É, uma vez eu comi uma coxinha lá no Rio, que era uma coxa de frango empanada na massa de coxinha. E ela tinha um osso e tal, era uma coxa de frango mesmo. Mas isso eu acho que tem a ver com a história da coxinha, né, Marcelo? É, a coxinha surgiu no Brasil Colônia, em Limeira, São Paulo. Mais exatamente na fazenda Morro Azul, propriedade da princesa Isabel e de seu marido Conde Deu. Percebendo que não teria coxa de frango suficiente para o almoço e antevendo uma possível crise histérica de Antônio, filho da princesa e do conde, uma cozinheira teve a ideia de desfiar a carne de frango e rechear uma massa moldada em formato de coxa. A coxinha ganhou notoriedade após ser aprovada pela Imperatriz Teresa Cristina, mãe da princesa Isabel. Após experimentar, a Imperatriz levou a receita para a cozinha imperial. E aí ela ganhou o Brasil. É uma dica aí para quem gosta de saborear uma deliciosa coxinha e está indo para São Paulo. Depois do pedágio de Catanduva, entre Catanduva e Taquaritinga, tem uma barraca, né? A gente fala que é uma barraca. Ali tem uma coxinha deliciosa, que eu sempre vou para os lados de cá. A Michele já vai para os lados de Votuporanga, né, Michele? Isso. Ah, lá em Votuporanga, no Takibar, um lugarzinho no centro da cidade, tem uma coxinha japonesa que é estrela do cardápio do lugar e virou patrimônio cultural gastronômico da cidade. E essa coxinha que o Ricardo falou, entre Rio Preto e Araraquara, é a famosa coxinha de Bueno de Andrada, né? As coxinhas douradas. Coxinhas douradas de Bueno de Andrada. Tem uma turma de Rio Preto, inclusive, motociclistas, que adoram pegar o fim de semana e ir até Bueno de Andrada para comer a tal da coxinha. Então tá bom, uma pausa para a coxinha e o Hamilton toca a música para nós aí. Bora lá então, 8 e 1 agora no Raimundinho. Passei pra dar um cheiro. Da Luísa faz um vestido com frio. E aproveitei pra dar um sá. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro. Da Luísa faz um vestido com frio. E aproveitei pra dar um sá. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro. Da Luísa faz um vestido fresquinho. E aproveitei pra dar um sá. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro. Da Luísa faz um vestido fresquinho. E aproveitei pra dar um sá. Até porque eu não tava com frio. Chovia. E a Luísa só queria saber de se molhar. Pra quê? Eu que o Zé, ai, o Zé, vou deixar pra lá. Ai, o Zé. Passei pra dar um cheiro. Da Luísa, mas o vestido fresquinho. E aproveitei pra dar um sá. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro. Da Luísa, mas o vestido fresquinho. E aproveitei pra dar um sá. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro. Da Luísa, mais um vestido fresquinho. e aproveitei pra dançar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra cabeceiro da Luísa Mazzuz e do Brasil. E aproveitei pra dançar. Até porque eu não tava com frio. E aproveitei pra dar o pé, até porque eu não tava com fome. Passei pra dar o cheiro da Luísa Mazzuz do Brasil. E aproveitei pra dar o pé, até porque não. Luísa 23, salto 15, 63. Luísa 23, beijou com a Luísa. Ô Luísa, desce, deita tudo. Salto 15, eu dei a 3. Luísa 22, deixou com arroz. Ô Luísa, esse deita tudo em pé. Deme que tem a mulher, eu. Qualquer hora, em qualquer lugar. Líder. Céu azul. Na Líder, 8 horas e 9 minutos agora. Muito bom dia para você que está aí já curtindo o Raimundinho desde as 7. Lembrando que hoje a nossa entrevistada vai ser a Marciana Lopes. Daqui a pouco ela vai falar sobre o turismo de caminhada. Mas antes disso, vamos ouvir uma reportagem do Marcelo sobre o Caminho Caipira, que é um conjunto de tradições, atrações turísticas que estão buscando aí resgatar as tradições e os sabores do campo. 8 e 9 agora. Raimundinho pegou a estrada rumo a Borborema, município da região central do estado de São Paulo, distante 130 quilômetros de São José do Rio Preto. Em meio à cana-de-açúcar que domina a zona rural paulista, resquícios de mata nativa nos guiou até o destino, o Caminho Caipira Agroecoturismo. Com pousada, camping, trilhas, nós viemos passar o dia nesse conjunto de atrações que tem como proposta resgatar a vida simples do campo. Nossa primeira parada foi no camping, para encontrar nossa guia, Marciana. Lá, fomos recebidos por Inhacolaca. A cabocla, que tratou de deixar todo mundo no clima do passeio, é interpretada por Ariana Gomes Lopes, dona do espaço e irmã de Marciana. Seja bem-vinda aqui no Caminho Caipira, viu? Seja muito feliz aqui, que aqui é lugar de gente feliz. A climatização iniciada na porteira por Inhacolaca ficou completa no café da manhã, servido com ingredientes frescos, produzidos no próprio local e livres de agrotóxicos. Sem barulho de trânsito ou de qualquer outra coisa que remeta à vida na cidade, a única conexão é com a natureza. Eu gosto muito disso, desse contato com a natureza, de ficar debaixo de uma árvore, ouvindo um passarinho, né? E o pessoal que tem vindo aqui, eles buscam isso também. Plantei mais de 5 mil árvores, eu chorei quando perdi alguma, eu ria quando dava o primeiro fruto, né? Então, por que não compartilhar isso com as pessoas? Além de acampar, outra opção é passar o dia no local, com café da manhã, almoço e café da tarde inclusos. Igualmente fincado em meio à natureza, a pousada tem estrutura para hospedar até 17 pessoas. Tocada por Luciana e pelo marido Franco, o espaço destaca-se pela gastronomia. Luciana, irmã de Ariana e Marciana, morou na Itália, de onde trouxe o marido e um toque culinário especial. A gente tende um pouco à culinária italiana, não é uma culinária totalmente italiana, eu falo que é ítalo-brasiliana. A minha produção é massa de semolina, né, o talharinho de semolina, queijo de cabra, sendo que eu faço um queijo cremoso temperado e o queijo curado de cabra. O queijo frescal de vaca e o queijo curado de vaca. Eu faço escabeche de berinjela com a produção de berinjela da minha horta, que é orgânica. Pães caseiros, eu faço pão de cereais, às vezes eu faço pão de mandioca, pão de inhame, tudo produção aqui também da minha horta. O Caminho Caipira também proporciona oportunidade para saber um pouco mais sobre a história do campo. E para isso, Marciana nos levou para conhecer a Fazenda Voltinha. Eduardo Rossi da Silva, sou natural daqui de Bitinga, nascido nessa propriedade, Fazenda Voltinha. Sou a quarta geração, a propriedade foi adquirida em 1915 pelo meu bisavô, Benedito Rosa. A propriedade está voltada para um turismo de visitação, com agendamento, dia, hora marcada. Tem essa área de convívio, tem um museu, a Casa da Sede foi construída em 1927. Você deve ter prestado atenção, tem uma propriedade que ainda preserva bastante a sua flora. E estamos em constante plantio, tem fruta para a gente e para os pássaros, né? Para conseguir ficar um ambiente mais agradável, né? Uma hora tem goiaba, outra hora tem manga, outra hora tem acerola, outra hora tem pitanga, uvaia, então tem tudo. Laranja fazer doce também, mamão. A algumas centenas de metros da propriedade, às margens do Ribeirão dos Porcos, a Fazenda Voltinha oferece uma área de camping, muito requisitada por pescadores. Depois de rodar com a gente para baixo e para cima, quase no fim do dia, Marciana nos levou para conhecer uma das 8 trilhas do Caminho Caipira, a Trilha do Bosque. Que é a trilha mais curta, que tem uns 400 metros, toda sombreada, bem plana, que agrada pessoas de qualquer idade. E todo mundo pode fazer a trilha? Qualquer pessoa, porque aqui a topografia é bem plana, né? O relevo aqui favorece caminhadas, né? São de médio a fácil, né? A dificuldade para qualquer pessoa, então qualquer pessoa pode caminhar assim. Bom, nossa trip está chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido bastante aí o nosso passeio. Entra no Raimundinho e você vai ter a localização exata de todas essas atrações e de muitas outras que você tiver a fim de ver. Ok? Abraço e até a próxima, galera. 8h14 na programação Líder FM. E ela está aqui ao vivo no Raimundina Líder. Vamos falar então da nossa querida Marciana Lopes. Bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao Raimundina Líder. Muito obrigado por ter me convidado. Pois não, Marcelo. Bom, a Marciana, vocês que prestaram atenção na matéria, a Marciana é uma das quatro irmãs responsáveis também pelo Caminho Caipira, que fica lá em Borborema, e ela é a guia de caminhadas da atração. E além de falar um pouquinho sobre as trilhas existentes no Caminho Caipira, são oito, né, Marciana? Sim. Das oito trilhas, ela vai falar um pouquinho sobre o turismo de caminhada, que ela é adepta assídua, né? Bom dia, Marciana. Bom dia, Marcelo. E bom, para começar o papo, eu queria que você falasse um pouco sobre essas trilhas do Caminho Caipira. Na reportagem, a gente fala da mais curtinha, que você fala que é a mais simples, né? A mais fácil do pessoal fazer. E quais as outras? Sim, depois tem mais sete trilhas que tem desde 9 até 28 quilômetros. Então tem para todos os gostos e todas as aptidões físicas. Mas o relevo lá é bem plano, então qualquer pessoa pode praticar a caminhada lá. Sim, e bom, as caminhadas são em matas, né? Como é que é? Essas trilhas são em matas? Sim, algumas são na mata nativa, mas a maioria são por estradinhas de terra, né? Que saem da nossa propriedade e vão para outros atrativos da região. Certo. E nessas caminhadas, Marciana, dá pro visitante ver muito bicho, interagir com a natureza mesmo? Como é? Ah, sim. A nossa intenção é a pessoa conectar-se com a natureza, né? Então, nas minhas caminhadas diárias, eu consigo ver preá, cutia, tatu, tem veado lá na mata nossa, muitos pássaros, né? Tucanos, curicacas, pássaros pequenos. Dá para ver bastante animais, sim. Ah, que legal. E, bom, e Michele? Enfim. Desculpa, por favor, José. Tá, então vamos lá. Você acabou de chegar de uma andança também, né? Você foi fazer turismo de caminhada, onde foi mesmo? Eu fui no Caminhos de Rosa, em Minas. É um caminho que reconstitui aquela boiada histórica que Guimarães Rosa participou em 52 e que se inspirou para escrever o livro Grande Sertão Veredas. Então foi fascinante andar nos lugares citados no livro, com um grupo muito bacana, foi tudo muito organizado e muita poeira. Muita. Imagina. Agora, Marciana, quando você se rendeu ao turismo de caminhada? Olha, eu faço caminhadas diárias de uma hora, a vida toda praticamente. Mas eu comecei a fazer as caminhadas longas em 2004, aliás. E hoje já são mais de 3 mil quilômetros em 5 países. Nossa, e quais os países que você visitou? Foi o caminho de Santiago de Compostela, que foi a caminhada mais longa, né? Eu fiz o caminho francês, que são vários trajetos, eu fiz o mais longo, que são 800 quilômetros. Fiz o caminho de São Francisco de Assis na Itália, Machu Picchu, né, no Peru, Monte Roraima, que o acesso é só pela Venezuela, pelo lado brasileiro não tem acesso, e praticamente todos os caminhos do Brasil. Nossa, o Monte Roraima é um lugar muito bonito, né? Rende umas fotos lindas. Não, o local é indescritível. É uma coisa, uma paisagem de outro planeta. É algo intocado, algo maravilhoso, estonteante. Sim, esse é um lugar que o Raimundinho pretende visitar em breve. E Marciana, desses passeios todos, algum em especial, assim, algum marcante, algum que você queira voltar, enfim, ou que você adore contar para as pessoas? Olha, eu acho que todos, cada um tem a sua peculiaridade, né? Tem uns que são caminhos religiosos, outros são caminhos contemplativos, caminhos de preparação para Santiago de Compostela, mas o que mais me tocou foi o caminho de São Francisco de Assis, na Itália. A gente caminhar pelos locais que ele caminhou, a gente todo paramentado, com botas, com roupas adequadas, saber que ele andou com aquela sapatilha rota, aquele hábito, indo nas cavernas que ele dormiu, nas capelas e nos santuários que foram erguidos. Então foi fascinante, além da belíssima paisagem, da gastronomia deliciosa, e o grupo era perfeito de italianos e brasileiros, então foi uma caminhada que me marcou bastante. Olha, que legal. José? Ô, Marcelo, nessa vida doida, né, de cidade grande que a gente leva essa loucura do dia a dia, esse estresse e tal, eu acredito que muita gente, eu sou um que gosto muito da coisa mais rural, da coisa mais na essência da coisa interiorana mesmo. A pessoa, o Rio Pretense, ou as pessoas que nos ouvem agora, como é que elas fazem para participar ali da Rota Caipira, do Caminho Caipira, onde você... As pessoas interessadas, a pessoa, legal, onde fica isso? Como que eu faço para chegar? Que dia tem um dia melhor? Como é que a pessoa faz nessa... Pra, desestressar num lugar bacana, um lugar em contato com a natureza, assim, muito legal. Olha, eu logo explico que lá não é um resort, não é um hotel fazenda, é um turismo rural. Então, se não tem hóspedes, a vida, a rotina do sítio continua. Exatamente. Né? Somos... A gente continua trabalhando lá, no dia a dia. Mas tem pousada, tem área de camping, piscina, redário, e as pessoas podem ir lá para... Qualquer dia a gente recebe, qualquer dia da semana, qualquer época do ano, estamos abertos. E a pessoa pode fazer essas trilhas. Quem não está acostumado a caminhar, é um relevo muito plano e as pessoas podem começar a caminhar lá. E além de comer muito bem, que as minhas irmãs cozinham muito bem, fogão a lenha, comida caipira toda produzida lá. Então, e fica uma hora e meia somente aqui de Rio Preto. Bem perto, então, tirar um final de semana aí, né, Marcelo, um dia desse. É um lugar muito gostoso, em contato com a natureza, comidinha ótima, comidinha de sítio mesmo, aquela comidinha antiga. O Ricardo tá até lambendo os beiços aqui, ó. Primeiro a coxinha, depois a comida... Nós comemos um frango caipira lá, que foi algo divino, e a Luciana, a irmã da Marciana, que tem esse toque italiano na culinária, faz um queijo de cabra também fantástico. Nossa, fico imaginando, hein? A gente podia sair aqui do programa e ir pra lá um pouquinho, né, Marcelo? Hoje temos o nosso quarto arraiar, vai estar acontecendo lá. Todo ano a gente faz a festa, né? Junina, que não vai ser Julina, vai ser Julina já. É o quarto arraiar nosso, ano a gente faz. Interessante isso, Marciana. E assim, se o Rio Pretense estiver escutando a nossa reportagem, esse nosso bate-papo agora, resolver dar esse pulo lá, que horas começa esse arraiá? Esse arraiá começa às 7h30, com o terço, o hasteamento da bandeira dos Três Santos, que a nossa proposta é resgatar as tradições mesmo. E em seguida o forró com os violeiros e os sanfoneiros ali do bairro, ali da região rural. E os comes e bebes maravilhosos e deliciosos. Uma genuína festa junina, então. Exatamente, né, Ricardo? O Ricardo podia deixar livre uma caminhonete branca, chegando lá com quatro passagem livre. Não, eu prefiro ir lá caminhando, 150 quilômetros, sair aqui numa quinta-feira, vai faz uma escala de pouso, né? Nossa, que animação, tô gostando de ver. Eu vou dirigindo a caminhonete pra eles voltarem. Não precisa de um suporte, né? Vai que alguém não aguenta. Vai um carro caminhonete de apoio, né? Existem algumas dicas aí, pessoal que faz caminhada, né? Tem uma dica bastante interessante, que além de usar uma bota quando for o caso, né? Usar uma bota um pouco mais surrada, porque ela vai em amaciado. Isso. Você tem uma dica que um grande amigo nosso aí, né, que faz caminhada, tem um grupo de caminhada, nos deu quando a gente foi para a Serra da Canastra, que é o quê? Você passar vaselina no pé e você usar uma meia de algodão fina e uma meia de caminhada um pouco mais grossa. Isso faz com que a meia não fique deslizando no pé e não crie as famosas bolhas que incomodam tanto. Nossa, numa caminhada de um período longo. É. Então é uma dica importante que as pessoas têm que realmente tomar antes de fazer uma caminhada aí de 10 quilômetros, pelo menos. Sim. É, Marciana, eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta para te fazer. Nessas suas caminhadas, você já passou algum perrengue, assim, alguma situação muito complicada, muito difícil, assim, de... Olha, eu acho que quando a gente está disposto, disponível a fazer algo nesse sentido, parece que tudo conspira a favor, dá tudo certo. A gente nunca teve problema de assalto, que já aconteceu, nunca teve problema de nada. A única vez foi no que eu tive um perrengue, que foi o pior, foi no caminho da fé, que eu fiquei sem água. Era um período, era um percurso longo, que não tinha uma moradia. E eu fiquei sem água, pensei que eu fosse morrer, né, no caminho da fé. Aí eu cheguei numa fazenda que bati muita palma e não tinha ninguém, e tinham dois Rottweiler. Eu entrei no quintal para tomar água. Eu falei, se eu vou morrer mesmo, eu vou pegar água. E fui conversando, acho que eu sou parente de São Francisco, os cachorros todos me acompanham nas trilhas. E fui conversando, fui com o cajado bem rente ao corpo, para eles não se assustarem. E fui conversando, ai, cachorrinho bonitinho, pititi. Eles foram pulando em mim, fui passando a mão, fui chegando no tanque, na varanda, peguei água e voltei. Foi a pior coisa que eu já passei, que ficar sem água ninguém merece numa caminhada no sol quente. É verdade. E, assim, para essas caminhadas, você faz alguma preparação antecipada, tipo, fisicamente, emocionalmente? Como que é essa sua preparação? Olha, a caminhada tá na minha veia. Acho que eu sou parente de cigano. E eu caminho uma hora por dia, acelerado, né, pra treinar. E faço pilates duas vezes por semana. É só, não há necessidade de grandes preparativos. Tem gente que faz academia, eu não gosto de fazer academia. E eu acho que uma caminhada diária vigorosa já é bastante significativa, porque na caminhada mesmo a gente não caminha mais do que 4 km por hora, que você está com mochila nas costas, você está contemplando, fotografando, conversando, interagindo com os moradores do caminho. Então você precisa se preparar, só com uma caminhada vigorosa de uma hora é o suficiente. Sim. Marciana, o que não pode faltar na bagagem de um caminhante? Olha, a gente tem um enxovalzinho básico, né? Calças de tactel, camisetas de dry fit, que secam rapidamente para o dia seguinte, que a gente tem que ir lavando roupa, você não tem condição de levar uma mochila pesada. Os especialistas indicam que a gente não pode não consegue carregar uma mochila com mais de 10% do nosso peso. Porque isso vai sobrecarregando o ombro, os joelhos e os pés, onde dá as bolhas, né? E, então é fundamental esse tipo de indumentária. A meia de Coolmax, que é uma tecnologia que retira a umidade do pé e joga para fora, que não há necessidade de usar as duas meias, como você disse, que elas já são grossas e elas tiram a umidade do pé para evitar a bolha. Uma bota, né, para terrenos irregulares, porque evita você torcer o pé, uma bota de caminhada, né, que segura o tornozelo. Capa de chuva, protetor solar, protetor labial e barra de cereais e frutas secas e castanhas para você se alimentar durante a caminhada, e seus objetos de uso pessoal, de higiene. E um chapéu, né? Chapéu, fundamental, chapéu boné, de preferência chapéu de aba larga, para proteger do sol, e muita água e muita disposição. Quando você fala objetos de uso pessoal, eu fico preocupado, porque a Michelle, por exemplo, tem uma necessaire que pesa 5 quilos. Na caminhada ontem, um amigo estava dizendo que ele caminhou com uma pessoa que levou a penteadeira dentro da mochila. As pessoas têm que se desapegar. Eu não pentei nem o cabelo em caminhada, porque uma que não dá tempo, porque é muita gente para poucos banheiros. Você tem que sair tudo muito rápido, para sair cedo, para não pegar muito sol. E outra que você acaba não usando. As coisas do uso diário você acaba não usando. Só um desodorante, porque ninguém merece ficar perto de você. Eu tive um episódio, de uma caminhada que uma companheira de caminhada, aí a gente olhando a bolsa dela, o que ela carregava, porque a bolsa dela era muito pesada, ela tinha um secador de cabelo. Aí isso eu acho abominável. Não tinha nem tomada para ligar o secador de cabelo. É, agora no Caminhos de Rosa nós dormimos numa área rural dentro da capelinha. Nós dormimos, os organizadores compraram colchões infláveis, dormimos numa capelinha, que era uma precariedade de banheiro, lavamos roupa no coxo das vacas, no meio do pasto, que não tinha, era tudo muito, muito precário mesmo. Muito precário. Mas a gente, quando sai, já tá sabendo, né, que você está sujeito a qualquer coisa. Isso é tudo uma aventura. Um bom guia ajuda nas caminhadas? O quê? Um bom guia ajuda? Geralmente, as caminhadas, os caminhos já estabelecidos, eles são são sinalizados. Sim. Né? Então, ele, se você já vai sozinho. Se aventurar sem um guia é meio arriscado. Não, a gente precisa de guia, Machu Picchu, no caminho de São Francisco, é tudo pela montanha. Mas esses caminhos aqui no Brasil, a maioria são sinalizados e você vai tranquilo, sozinho, com seu grupo. Tá certo, então. Você disse, Marciana, sobre Machu Picchu. Machu Picchu é um lugar que Raimundinho ama, de paixão, assim. E você fez a trilha Inca? Eu não fiz a trilha Inca tradicional, eu fiz a trilha Salcantay, que é aquela outra que leva esse nome por causa do Monte Salcantay. Então a gente saiu ali das imediações de Cusco e caminhou até lá, foram 4 dias. É uma trilha, ela é mais longa, ela é mais difícil, mas é lindíssima. Valeu a pena mesmo. Sim, imagino. Mas nossa, Cusco, uma boa caminhada, né? Porque nós saímos de Cusco até Águas Calientes, que é a Sim. cidade do lado de Machu Picchu, né? E foram 4 horas de trem. Sim. Né? Então, caminhando, de fato, deve... É, a gente não sai de Cusco mesmo. A gente pegou uma van e foi até um determinado ponto, de lá que começou a caminhar. E você pega uma região diversificada, né? Você sai, muito calor... Depois você é a montanha, depois é a floresta amazônica, depois os borrachudos. É, isso é legal, né? Esse visual, porque de trem deu para perceber bem. É, você sai de Cusco, é um clima meio desértico, né? As montanhas marrons, não tem vegetação. Exatamente. E aí você vai vendo, né, chegar até Águas Calientes, né, o ar já tá vai mudando, uma umidade melhor. Mesmo, né? Aqui nos Caminhos de Rosa, que foram 163 quilômetros aqui em Minas, que eu estou chegando de lá, vai mudando. Você sai de Andrexé, é o cerradão mesmo, cerrado, né, aquelas árvores todas baixas, retorcidas. Depois já vai, no segundo, terceiro dia, já vai, as árvores já vão ficando encorpadas, vão ficando maiores, e depois já começa as fazendas de gado, plantações de eucalipto. Então vai mudando, cada dia você tem uma paisagem diferente. Agora, me diz uma coisa, depois dessa caminhada toda, você conseguiu passear ali nas ruínas de Machu Picchu, no sítio arqueológico? Sim, passamos o dia todo lá, caminhamos quatro dias, dormimos em Águas Calientes e no dia seguinte passamos o dia em Machu Picchu. Sim, agora só para te provocar, você subiu até a montanha de Huayna Picchu? Não, não tivemos condição. Não, se vocês subiram? Sim, subimos, mas a gente foi de, né, fomos de trem, depois de ônibus até lá, ficou fácil pra gente. Eu gostaria muito, mas eu não tinha mais condições de subir. É um visual fantástico, recomendo, viu, gente? Marciana, eu tenho 2 perguntas para você. Tem algum lugar que você, que é o seu sonho em fazer caminhada, em ir ainda? E a outra pergunta é, qualquer pessoa pode fazer o turismo de caminhada? O local que eu ainda quero ir, que me restam poucos caminhos no Brasil para fazer, eu quero fazer o Caminho do Ouro, ou Estrada Real, né, de Diamantina até Paraty, que era o meu projeto de pós-aposentadoria, há quase 2 anos atrás. Mas aí arrumei um caminho para chamar de meu, né, o Caminho Caipira, e fica mais difícil, porque em Compostela, que são 800 quilômetros, eu levei 32 dias aqui na Estrada Real, que são mais de 1.000 quilômetros, meu sonho era caminhar sem se levasse 2-3 meses, ficar bem light. Mas ainda não fiz, e é esse sonho que está guardado ainda para uma época. Porque eu não posso sair e abandonar minhas irmãs lá, que sobrecarrega elas. Então eu faço caminhadas curtas, rapidinho, e volto. E sobre a caminhada, qualquer pessoa pode caminhar. É só fazer caminhadas diárias, né? Ter uma boa saúde, né? Não ter nenhum... um problema sério de saúde. A organizadora desse Caminho de Rosa é diabética e hipertensa, mas se tiver tudo controlado, você vai tranquilo, tomando seus remédios e tomando cuidado, né, se hidratando bem, qualquer pessoa pode caminhar. Então tá bom, agradecer aqui a presença, né? Volte mais vezes para trazer as suas experiências de caminhada, né? Deixar aí o incentivo para todos que nos ouviram aí, os ouvintes da Líder, que caminhada realmente faz bem para o corpo, para a alma e para a mente. É isso, exatamente, né? Eu que agradeço, e caminhada para mim é tudo, eu recomendo. Eu não, se eu ficar, eu tive uma tendinite o ano passado, que adquiri no caminho de Aparecida, fiquei 8 meses de molho, para mim foi terrível. Tá certo. Então, ok, gente, muito obrigado. E daqui a pouquinho a gente volta com a Michelle e as reportagens que ela fez durante toda a semana no boletim do Raimundinho, que acontece no Líder Notícias às 7h30 da manhã. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Oito e 37, estamos de volta com Raimundinho na Líder. Bom, vamos passar o que as principais notícias da semana, né? Os destaques da semana. É isso aí. A gente vai dar umas dicas e umas notícias rapidinhas agora para vocês que estão nos ouvindo. É, a gente testou a nova Chevrolet Trailblazer e a tecnologia é que faz a diferença nesse modelo. Comparado ao anterior, são 50 inovações que garantem melhor desempenho, mais segurança, mais conforto e conectividade. A Trailblazer está disponível nas versões gasolina e turbo diesel. Ela custa a partir de R$ 164 mil. Bom, ainda no setor automotivo, a Moto Honda apresentou nesta semana as novas CB Naked 650F e a CBR Sport 650F. Entre as melhorias, destaque para o aprimoramento no controle de emissão de poluentes. Os modelos registraram redução de 42,7% na emissão de monóxido de carbono. A nova linha tem prazo de garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem, e também 3 anos de serviço de assistência de resgate no Brasil e alguns países da América do Sul. A Naked chega ao mercado por R$ 37 mil e a Sport por R$ 38.800. Olha, uma notícia importante, viu? Oficialmente a Fiat não confirma, mas no último dia 17 de junho, os modelos Bravo, Ideia e Linea deixaram de ser fabricados aqui no Brasil. Os três ainda figuram no site oficial da marca, por causa do estoque disponível. Além da baixa participação no mercado nacional, a saída dos três modelos serve para abrir espaço para a renovação das linhas de produção da fábrica em Betim, Minas Gerais. Isso é sinal de que em breve a Fiat deve anunciar novidades. Agora uma dica para comer. Se você estiver planejando ir para a Cidade Maravilhosa durante os Jogos Olímpicos, vá preparado para pagar muito caro por tudo. Tem restaurante self-service na Cidade Maravilhosa, vendendo comida a incríveis R$ 98,00 o quilo. E me diz uma coisa, quem aqui gosta de tomar um chopinho durante a viagem? Gosta, Josiel? Muito bom, muito bom, muito e bom. E aí, chopinho. Hamilton, você gosta, Ricardo? Um não, vai. Ó, tem uma novidade para quem gosta de viajar de avião. Após anos de pesquisa em parceria com a cervejaria Heineken, a empresa aérea KLM, que inclusive foi eleita a melhor do mundo essa semana, vai servir cerveja direto do barril em seus voos. E a novidade começa a partir do mês que vem. Ela entra no serviço de bordo da companhia após superadas as dificuldades para que a cerveja não tivesse a qualidade comprometida pelos efeitos da altitude e da pressão atmosférica sobre o barril. Ah, é importante lembrar que essa cerveja é Heineken, direto do barril. Bom, e o Outback lança batatas fritas em formatos de emotions e tem a mãozinha de curtir. A carinha piscando, a carinha de olhos apaixonados. E o McDonald's também apresenta uma novidade, a sua versão de batata rústica para você. Sim, agora, bom, agora vamos falar sobre viajar. O dólar, com o dólar caro e com menos dinheiro no bolso, o brasileiro optou por viajar para mais perto nestas férias. Se em julho do ano passado os destinos mais procurados foram Paris, Londres, Barcelona e Lisboa, neste ano, em vez de Europa, o brasileiro vai explorar a América do Sul. Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires e Bariloche estão entre os destinos preferidos. E dos 10, é interessante, dos 10 melhores parques temáticos aqui da América do Sul, Olha, dos 10, 9 estão no Brasil. A lista é do site TripAdvisor, é isso? Vocês que são... TripAdvisor. Ah, o Marcelo é melhor que... que no início do mês agora ele anunciou os vencedores de 2016 do prêmio Escolha dos Viajantes. É, e o Beto Carreiro World em Santa Catarina conquistou o primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo. O Beach Park em Fortaleza ficou em segundo lugar. O Termas dos Laranjais, aqui pertinho em Olímpia, apesar de figurar entre os 5 parques aquáticos mais visitados do mundo, não aparece entre os 10 preferidos do público que votou pelo TripAdvisor. E ainda dá tempo. O Festival Internacional de Teatro, o FIT, chega ao final da edição 2016 hoje. Isso. Hoje, com 6 espetáculos. Confira o último dia de programação no raimundin.com. Raimundin com hífen, é raimundin.com.br. Muito bem, 8h43, vamos de música agora, daqui a pouco a gente volta pra gente fechar o Raimundinho de hoje. 8h43 na Líder, bom dia! Líder é demais! 1, 2, get down! Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. See a bad mother. Look at me, you know what you see. See a bad mother. Paid the cost to be the boss. Cost to be the boss. Look at me, know what you see. See a bad paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Cross the tracks, turn my back, son. Cross the tracks, turn my back, son. Tu já escolheu. Líder. Líder. Líder. É demais. That we take advantage of your friend's surrender. If you're not prepared when the bank account surrender, all you do is for yourself with the rest surrender. I've understood you wanna be the best surrender. Check it out, check it out, check it out. Surrender. Check it out, check it out, check it out. Surrender. Check it out, check it out, check it out. Surrender. Check it out, check it out, check it out. Surrender. You cheat, you cut the ground from under people's feet. As you sow, so you shall reap. Hey, hey, hey! If you take advantage of your friends, surrender. If you know people when they're back, I don't surrender. All you do is for yourself, it's the rest, surrender. I'm understood, you wanna be the best, surrender. But one day they will discover who you are. You greedy manipulator. Manipulator. Watch out and surrender. Otherwise you will fail. If you take advantage of your friends, surrender. If you know people when the back up, don't surrender. All you do is for yourself is the rest, surrender. I've understood you wanna be the best, surrender. Na Líder, faltando 10 minutos agora para as 9. Esse é o Raimundinho na Líder, Michele. É, isso mesmo. A gente está chegando ao fim, né? E, mas vamos falar sobre o que a gente vai trazer semana que vem. Olha só, a gente vai fazer uma matéria super legal sobre o Salão do Automóvel, que esse ano muda a data e o local. Fique esperto e ouça o nosso programa, porque você vai saber tudo que vai mudar nessa edição 2016 do Salão do Automóvel, lá em São Paulo. E só complementando, parece que a tendência desse Salão do Automóvel vão ser os carros elétricos. E, bom, um outro destaque da semana que vem é uma entrevista que nós fizemos com o skatista 6 vezes campeão mundial, Sandro Dias, o Mineirinho. Ele já rodou o mundo de skate e vai contar um pouquinho dessas aventuras aí pelo planeta pra gente. Bom, e nessa semana a Honda apresentou o novo modelo da Naked, da CB Naked 650F e a CBR Sport 650F. Algumas das melhorias que foram apresentadas no modelo é o controle de emissão de poluentes. Lembrando que um dos adendos é que teve um acréscimo no modelo antigo de 20%, um valor que custava na média de R$31 mil, ele passou para 37, um acréscimo de aproximadamente 20%. E aproveitando, quem gosta de pilotar esse estilo, na próxima semana a gente vai estar trazendo uma matéria que existe alguns cursos de pilotagem profissional. Aquele que você chega a fazer uma curva até quase encostar o joelho no chão, existem técnicas para isso. Hoje em Londrina, no autódromo lá de Londrina, já tem um grupo que faz, inclusive esse final de semana está rolando um grupo que está participando desse treinamento. São 4 categorias, a de profissionais, a de semiprofissionais e aí chegando até amadores. E aí a gente vai trazer a informação. É uma experiência muito bacana e um custo muito interessante, não é tão caro. A sua moto, você tem a motocicleta, você sai de São José do Rio Preto, a moto vai em cima de uma carretinha. Então as motos, você não vai rodando até Londrina, você vai de carro ou da forma que você achar melhor, e chegando lá você se acomoda num hotel 4 estrelas, tal, com todos os benefícios de um hotel de 4 estrelas, e vai fazer esse curso aí, e curso de pilotagem, que demora 2 dias, você passa um final de semana bem gostoso lá em Londrina. Semana que vem essa matéria. Complementando, Ricardo, em Indaiatuba, a Honda também tem um centro de aprendizagem, né, de condutores, nesse estilo que você falou de Londrina, e inclusive o pessoal da Rocan, a PM que utiliza a motocicleta, eles fazem treinamento lá. Lá tem treinamento para, enfim, se você precisar treinar a sua equipe de motoboys, por exemplo, tem treinamento. Se você quiser treinar para um enduro, tem treinamento. É bem legal. Ô, chefe, e você vai fazer esse curso aí da, ou com a sua motinha lá, com a sua... Só mobiletezinha? Eu pretendo. É assim, claro que não dá pra você tentar colocar o joelho no chão nas ruas de Rio Preto. Com certeza você vai colocar o joelho, o ombro, o corpo inteiro e a moto no chão. Vai deixar o joelho. 2 minutos ele tá aqui da casa dele, aqui na rádio. Você vê, ele anda um pouquinho. O que eu achei interessante dessas notinhas aí que a Michelle e o Marcelo fizeram durante a semana, que estão no boletim do Líder Notícias de segunda a sexta, sempre às 7h30. E eu achei interessante uma da Fiat, que até a Michelle me parece que fez, que apesar de a Fiat ainda não confirmar, né, que vai parar de produzir já o Bravo, o Idea e o Linea, né, Michelle? Eu achei interessante essa notícia, porque são carros que a gente, apesar de a gente ver até consideravelmente nas ruas, eles não venderam assim tanto. E isso acontece, né, na indústria automotiva, né, José? As montadoras, elas renovam o seu leque, modelos, né? Os seus modelos, né? Então vem novidade isso que tá por aí acontecendo com a Fiat, né? Ela já lançou o Mobi agora no segmento de compactos, né? E ela vai trabalhar nessa renovação da sua frota. Nós apuramos que a saída desses 3 carros de linha serve exatamente para que seja renovada e abrir espaço para novos projetos aí. Então, com certeza, José, a Fiat em breve vai mandar novidade aí para o mercado. O que eu acho que esbarra um pouco aí, essa é a minha opinião, é que os carros mais populares com algumas exigências aí do Siletran e do Cotran, que tem que ter airbag, hoje tem que ter ar-condicionado, tem que ter direção hidráulica, freio ABS, encarece a linha popular, o que acaba inviabilizando essas linhas um pouco mais nobres e tendo que elevar o preço desses veículos. Então, é melhor lançar um novo modelo. Então, eu acho que a Fiat deve estar partindo para esse conceito de lançar um modelo mais novo num preço mais acessível, né, do que manter esses carros. Hoje a gente vê, Saveiro, que a gente comprava R$40 mil, hoje está 60, 50 e pouco, quer dizer, os carros estão ficando muito caros pro bolso do brasileiro, além da tributação, que é muito alta, tá certo? Então, eu acho que é essa medida que a Fiat deve estar analisando, né? Ainda não é oficialmente a notícia, né? A gente e o pessoal da Fiat, depois a gente coloca aí o Raimundinho à disposição para estar passando essa informação para os nossos ouvintes, né? Mas é importante ressaltar que a atual conjuntura econômica faz com que carros desse nível fiquem muito caros e longe do alcance do bolso do brasileiro. E hoje a indústria automotiva, ela está investindo em veículos com motores menores, né? Os chamados downsizing, que de 1.0, né? A gente deu essa semana uma nota... O novo Fiesta, né? Isso, Ford Fiesta com motor 1.0 turbo, né? 3 cilindros, que ele é mais potente, mas mais econômico, né? Então a indústria automotiva está investindo nessa tecnologia de carros mais eficientes e mais econômicos. Econômico no consumo, viu? Porque diferente da... Porque o carro 1000 surgiu, né, como uma ideia de carro popular e tal. Esse novo New Fiesta custa quase R$80 mil. Na linha da Volkswagen a gente encontra aí o novo Up, que tem um motor na versão turbo, que ele chega a fazer mais de 20 quilômetros com 1 litro de combustível. Isso, então, ele é o carro mais econômico. E é um carro que tem 105 cavalos, né? Quer dizer, é um carro potente, né? E econômico. Então, algumas pessoas... E para rodar nas ruas estreitas de Rio Preto e nas ruas estreitas da capital, né? Para estacionar, é muito mais fácil. Então, isso ajuda muito. Então, essa é a nova... versão que já é muito utilizada na Europa. A Europa, os carros mais compactos, né, são muito utilizados. Tipo Smart, né? Smart, Giza 580. A própria Renault tem versões bem compactas que ainda não chegaram no Brasil, mas eu acho que em breve a tendência é eles estarem chegando no nosso país. Sim, é, a gente ainda está na moda da SUV, né? Como a gente mostrou aqui no programa. E a SUV é uma tendência cultural norte-americana, né? É muito engraçado. É americano. Você vê que na Europa isso difere. Eu na minha última viagem pelo Velho Mundo, eu encontrei, em 15 dias que eu estive lá, uma picape em 15 dias, que foi na Itália. Então, quer dizer, por quê? É em função das ruas serem estreitas e tal, e o pessoal já ter realmente tirado esse hábito de ter SUV, carros tipo picape, caminhonetes, enfim. E um pouco de consciência ambiental também, né, Ricardo? E de mobilidade, né? Porque recentemente eu vi uma notícia que em Paris, por exemplo, daqui a pouco não vai circular carro mais na região central. Tô falando de Paris, que é uma cidade que você disse que gosta muito. É, ultimamente Paris, a notícia é triste, né? Não vai poder circular daqui a pouco nada. Então tá bom. Hamilton, suas considerações? Muito bem, 2 minutinhos para as 9, chegamos ao final de mais uma edição aqui do Raimundinho. Espero que a galera esteja sempre contente com tudo que está acontecendo, sempre com novidades, você bem informado de um jeito novo, e que a galera também pode ocupar as redes sociais para poder comentar tudo que aconteceu no programa de sábado, que acontece sempre das 7 às 9 da manhã, Josiel. É isso aí, Hamilton. Obrigado por mais um programa aqui que a gente... Um bacana programa, bem diversificado, com bastante informação. É importante lembrar, Milton, que esse programa vai estar na íntegra no site da Líder, liderfm.com.br. Na segunda-feira, então, as pessoas que perderam podem ouvir na íntegra o programa. E durante a semana, de segunda a sexta, no Líder Notícias, tem o Boletim Raimundinho na Líder. Então, sempre às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, vai estar disponível lá, a gente vai estar exibindo o boletim com essas dicas de viajar, comer, então, de segunda a sexta, e ao próximo sábado, das 7 às 9 da manhã, aqui com a gente no Raimundina Líder, programa completinho. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp também, tanto isso, da Rádio Líder, 991243883, para você poder estar mandando aí, é claro, as suas dicas, para você que, hoje nós falamos sobre tal tema, semana passada eu ouvi o programa, eu já fui para aquele lugar, eu já comi daquela coxinha deliciosa, você pode comentar tudo isso que aconteceu, 991243883 é o WhatsApp Líder. E quem quiser compartilhar também no 981362140, quem quiser compartilhar uma experiência de caminhada, uma experiência de culinária, uma experiência de dirigibilidade, é só mandar aí no nosso WhatsApp, repetindo, 981362140. Beleza, então. Isso aí, gente. Um bom final de semana a todos nós, com muito passeio, muita comida e muita diversão, enfim. É isso aí, gente. Até semana que vem. E se você quiser compartilhar um momento legal com a gente, usa a hashtag RaimundinhoNaLíder no Instagram. Valeu, pessoal. Valeu, Josiel. Valeu, Ricardo, Marcelo, Hamilton. Até semana que vem. Bom, eu só queria encerrar o programa aqui com notícias da semana, que foi o atentado em Nice, né? A minha cidade que eu adotei aí. Meu país que eu adotei, também falar dos acontecimentos na Turquia, tá certo? Que realmente é um golpe, que a gente, numa democracia, isso não poderia existir. E queria deixar os meus sentimentos à família Barros, né? Pelo falecimento do senhor Elcio de Barros, o muito conhecido como Major, que foi presidente do América. Hoje o sepultamento dele se dará por volta de 11 horas da manhã no Jardim da Paz. Muito obrigado e até sábado que vem. 9-1, bom dia. Você se divertiu com Raimundinho na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado. A partir das 7 da manhã. E em nosso boletim, dentro do Líder Notícias, de segunda a sexta-feira.